Os holofotes todos voltados pra ela. Hoje é tudo free, ela quer se divertir. Coisas que juntas são perfeitas, mas será que vai dar bom? Tá misturando bebida, tá tipo arroz da soltinha. Tá louca, louquinha na frente do paredão. Tá louca, louquinha descendo com um copo na mão. Tá louca, louquinha na frente do paredão. Tá louca, louquinha descendo com um copo na mão. Tá tomando todas, tá tomando todas. Tá tomando todas, tá tomando todas. Tá tomando todas, tá tomando todas. Tá... É agora, mulher! É o tal de toma, toma, toma. Tá tomando, é o tal de toma, toma. É o tal de toma, toma, toma. Tá tomando tudo, é o tal de toma. Pra cima, Ricardo! Quebra! Carinha! Cada sentada desse mulherão é um flash. Os holofotes todos voltados pra ela. Hoje é tudo frio, ela quer se divertir. Coisas que juntas são perfeitas, mas será que vai dar bom? Tá misturando bebida, tá tipo arroz da soltinha. E tá louca, louquinha na frente do paredão. Tá louca, louquinha descendo com o copo na mão. Tá louca, louquinha na frente do paredão. Tá louca, louquinha descendo com o copo na mão. Tá tomando todas, tá tomando. Bota o copo pra cima, bebê. Chegou seu momento. E tá tomando todas, tá tomando todas. E agora, e agora, toma. É o tal de toma, toma, toma. Tá tomando, é o tal de toma. Bota o copo pra cima e vem, vem. É o tal de toma, toma, toma. Tá tomando tudo, é o tal de toma. Vai, vai, vai, vai, vai. E tá tomando todas, tá tomando todas. Tá tomando todas, tá tomando todas. Tá tomando todas.